O céu vai se abrir e revelar tua majestade, e a luz da tua santidade vai revelar o que está manchado em mim. Eu digo, eis-me aqui, quero fazer tua vontade, pra que espírito em verdade a minha vida seja para te servir. Toca em meus lábios, santifica o meu falar, e os meus passos, santifica o meu andar. Abra os meus olhos, santifica o meu olhar. Lava as minhas vestes em tuas águas, pra que eu possa te adorar. Quero ser santo, santo, santo. Quero ser santo como tu. Quero ser santo, santo, santo. Quero ser santo como tu. Toque meus lábios, santifique.